tristeza de que o mingo tragora. Sem cama, sem comida, meu corpo de fora, e ninguém me deseja. É grande o meu sofrimento, pois o meu alimento é o que dos porcos sobeja. E estou colhendo aquilo que plantei, pois quem me amava muito o abandonei. Tornei-me diferente, e o dinheiro que eu tinha, a herança que era minha, gastei absolutamente. Mas levantar ninguém do meu pecado, meu Deus me dará forças pra sair. Irei e falarei abertamente, e direi sinceramente: ó Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado filho teu, me recebe ao menos como um empregado teu, me recebe, ó Pai. E levantando-se foi ter com seu pai. E vinha ele ainda ao longe, quando o pai o avistando, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Mandou que lhe vestissem a melhor roupa, pusessem anel do seu dedo como símbolo da herança. Mandou matar um novilho cevado e disse: comamos e alegremos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Mas levantar-me-ei do meu pecado, meu Deus me dará forças para sair. Irei e falarei abertamente, e direi sinceramente: ó Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado filho teu, me recebe ao menos como um empregado teu, me recebe, ó Pai, me recebe, ó Pai, me recebe, ó Pai.